cuidado com o que fala, com o que pensa. Você pode se enganar pelas pedras no caminho, você pode tropeçar, e a dor da solidão vai doer dentro do peito. Será que esse seu jeito indiferente vai jogar ao seu favor? Decisão inconsequente pode alimentar a dor. E quando me procurar, pode até não ter mais jeito. E longe um do outro, vai pintar tanta vontade de amar o outro alguém como se ama de verdade. Só o tempo vai dizer qual de nós dois vai morrer de saudade. Pra que ficar falando a toda hora? Sei que é da boca pra fora essa indiferença sua. Sei que o nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro que não se acha na rua. Chega de mentir pra você mesma, chega de tanta incerteza, chega de se tortura. Chega, meu amor, dessa mentira. Negar o que é tão claro assim não vira. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. E longe um do outro, vai pintar tanta vontade de amar o outro alguém como se ama de verdade. Só o tempo vai dizer qual de nós dois vai morrer de saudade. Pra que ficar falando a toda hora? Sei que é da boca pra fora essa indiferença sua. Sei que o nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro que não se acha na rua. Chega de mentir pra você mesma, chega de tanta incerteza, chega de se torturar. Chega, meu amor, dessa mentira. Negar o que é tão